Boneca de trapo, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar. Farrapo de gente que é inconsciente, peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero, com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal. Eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas e adora o luar, que sai pela noite e amanhece na rua, e há muito não sabe o que é luz solar. Boneca vadia de manha e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida meu vício é você. Eu te quero, com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal. Eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas e adora o luar, que sai pela noite e amanhece na rua, e há muito não sabe o que é luz solar. Boneca vadia de manha e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida meu vício é você.